ai, ai. É desvio, você tem do nave, se eu dei as suas fotos. Porque se toda vez eu vou sofrer assim, eu volto, vai, DJ Sandro. Essa minha decisão. Vamos, DJ Sandro!